hero, hero, hero. Stop, stop, stop. Não curte esse chinelo que fica ostentando de Camaro amarelo. Uns tem um Camaro, outros nem tem caramelo. Geral é ilusão do chazinho de cogumelo. Só love na sedução, amor sincero. É isso que ela quer, é isso que eu também quero. Sem papo torto, desejo é o critério. Ela não acredita em amor de cemitério. Ela só se entrega no romance se for sério. Os cara quer pegar pra cada sedução supero. Cês pagam, mas não pega as dama, curte a atração. Cês pagam e só pegam as puta da Lameson. Porque sex não é free, mas minha sex é. Ela só me pede um free e eu peço o que eu quiser. Se eu tenho ou não tenho, esse papo nós não troca. O que ela quer eu tenho, esse papo nós já troca, vem. Ela não é vadia, não curte esse chinelo que fica ostentando de Camaro amarelo. Uns tem um Camaro, outros nem tem caramelo. Geral é ilusão do chazinho de cogumelo. Ela não curte boy, muito menos nego metido a boy. Ela só curte nós, balança no flow e abraça a voz. Essa que é top, essa que é diva, sem ostentar, sem Camaro. Só sedução, só atração, só por desejo, só por amor. Vem, que a favela foi além do bem material, bom aqui é manda bem. Vem, que talento a gente tem. Se eles têm de 100, nós já tamo a mais de 100. Vem, nosso bang faz o bem. Camaro amarelo é só fruto do vintém. Hein, fala muito, diz que tem. Se acha superman, na real não é ninguém. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. A linda não se compra, a linda se conquista. A linda se conquista, a linda não se compra. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. A linda não se compra, a linda se conquista. A linda se conquista, a linda não se compra. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. A linda não se compra, a linda se conquista. A linda se conquista, a linda não se compra. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. A linda não se compra, a linda se conquista. A linda se conquista, a linda não se compra. Quer pegar na linda, mas nunca consegue. Ela não é vadia, não curte esse chinelo que fica ostentando de Camaro amarelo. Uns tem um Camaro, outros nem tem caramelo. Geral é ilusão do chazinho de cogumelo.